Sobre o modo de estudar. De Santo Tomás de Aquino. Estudo introdutório e tradução de Jean Lawand. Já que me pediste, Frei João, irmão, para mim, caríssimo em Cristo, que te indicasse o modo como se deve proceder para ir adquirindo o tesouro do conhecimento. Devo dar-te a seguinte indicação. Deves optar pelos riachos e não por entrar imediatamente no mar, pois o difícil deve ser atingido a partir do fácil. Assim, eis o que te aconselho sobre como deve ser tua vida. 1. Exorto-te a ser tardo para falar e lento para ir ao locutório. 2. Abraça a pureza de consciência. 3. Não deixes de aplicar-te à oração. 4. Ama frequentar tua cela, se queres ser conduzido à adega do vinho da sabedoria. 5. Mostra-te amável com todos, ou, pelo menos, esforça-te nesse sentido, mas, com ninguém permitas excesso de familiaridades, pois a excessiva familiaridade produz o desprezo e suscita ocasiões de atraso no estudo. 6. Não te metas em questões e ditos mundanos. 7. Evita, sobretudo, a dispersão intelectual. 8. Não descuides do seguimento do exemplo dos homens santos e honrados. 9. Não atentes a quem disse, mas ao que é dito com razão e isto, confia-o à memória. 10. Faz por entender o que lês, e por certificar-te do que for duvidoso. 11. Esforça-te por abastecer o depósito de tua mente, como quem anseia por encher o máximo possível um cântaro. 12. Não busques o que está acima de teu alcance. 13. Segue as pegadas daquele Santo Domingos que, enquanto teve vida, produziu folhas, flores e frutos na vinha do Senhor dos Exércitos. Se seguires estes conselhos, poderás atingir o que queres.